Só você pode impedir que teus sonhos morram no caminho. Que decide desistir de enfrentar os espinhos. Derrotado será todo aquele que se entrega. A razão que te faz murmurar te aliena. Descobrir que não tem sentido reclamar das lutas. Se tem muitos passando por piores angústias na porta da santa casa, me lembro do que vi. Sempre antes caído, sem motivos pra sorrir. A senhora chega em pânico com um bebê no colo. Desesperada, ó, pede socorro. Cada minuto e pá, chega uma ambulância na fila de espera. Pacientes quase sem esperança. Em cada canto por onde passo, eu observo. Chego às minhas conclusões, tipo, me desespero. Pô, mano, tá tudo errado, não vira se destruir. Alguém sonha em ter o que você tem, se liga aí. Pra tudo tem uma solução, Jesus garantiu. Pra tudo é possível, pra quem crê, não pra quem viu. Não importa se alguém tem mais que você, o que importa é tudo o que você é capaz. Irmão, experiência própria. Se faltar um abrigo, já é. Ele te apoia. Se faltar um pai, uma mãe, cê não tá sozinho. Se perdeu alguém, ele te ajuda no caminho. Se é a doença, clame a ele, ore com fé. Independente da forma, cê vai ver qual que é. Os incrédulos não entendem, tudo é castigo pra eles. Mas quem o conhece sabe bem e compreende de tudo. Ele faz um propósito e mostra depois. Enquanto pra mim 3 mais 1 é 4, pra ele é 2. Cê não entende, eu sei, então nele confia. Só assim vale a pena, irmão, viver a vida. Não acorde odiando o teu dia. Independente de como ele está, triste, deprimente, cê tá respirando, enxergando e ouvindo em algum canto do mundo. Alguém nem acordou vivo, e seus sonhos e vontade de vencer ficaram pra trás, sem chance de recorrer. E você vai se conformar, se entregar à derrota. Te desafio a se levantar em meio a essa prova.